ouvintes da Rádio Aconchego Milharal. Hoje, 17/10/2018, está começando mais um Comunidade Antenada. Meu nome é Milene, sou a CEA, agente comunitária de saúde e educadora popular. E hoje, o tema de hoje, a gente vai focar no câncer de mama. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse tema. Mas o que é o câncer de mama? É uma doença causada por multiplicação de células anormais. Aí podemos conversar sobre alguns fatores que aumentam o risco dessa doença. Tem vários fatores, como fatores ambientais e comportamentais, como obesidade, sobrepeso, principalmente após a menopausa. Não fazer exercício físico também é um fator importante. O consumo de bebida alcoólica também contribui. Outro fator importante é a história reprodutiva e hormonal. É, a primeira menarca, quer dizer, a primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter filhos ou ter engravidado após os 30 anos, ter feito uso de anticonceptivos hormonais e ter feito reposição hormonais num período longo, por mais de 5 anos. Também não devemos esquecer fatores genéticos, que são fatores que mais marcam para essa doença, o câncer de mama, que são a história familiar de câncer de ovário na família, a própria história de câncer de mama na família, a história de câncer de mama na família entre os homens e outros, né? Aí podemos falar como é que a gente pode prevenir para a gente não adoecer, né? Depende muito. Podemos ter a prática de exercícios físicos regulares, alimentação saudável, a amamentação também, que as mulheres que amamentam diminui o risco de ter câncer de mama, evitar o consumo exagerado de bebida alcoólica e também fazer o autoexame, né? Porque só assim a mulher se conhecendo, fazendo o autoexame, ela vai ser a primeira a detectar alguma anormalidade naquela mama. Se a mama cresceu, se apareceu algum tipo de caroço nela e entre outros. É, vou falar também um pouquinho da história do Outubro Rosa, né? Porque a gente está no mês de outubro, o Ministério da Saúde enfoca esse mês como Outubro Rosa. O Outubro Rosa nasceu nos anos 90. É um movimento que tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, que é o câncer de mama. E depois que promove, também a gente tenta fazer o rastreamento e o diagnóstico precoce dessa doença. O público-alvo efetivo para esse tipo de rastreamento são mulheres de 50 a 69 anos, mas isso não significa que mulheres abaixo dessa idade de 50 anos não possam realizar mamografia. Claro que sim, se a mulher tem uma idade menor de 40 anos ou de 50 anos, mas tem um histórico familiar na família, tem um histórico familiar de câncer de mama, aí ela tem que ir na unidade de saúde e conversar com o médico para poder solicitar. Eu sou da unidade do Engenho do Meio e a unidade da gente vai estar promovendo uma ação para fortalecer o Outubro Rosa dia 27/10, o dia inteiro. Aí vamos ofertar na unidade, vai ter um mamógrafo para as mulheres de 50 a 69 anos, só basta chegar lá para encher uma fichinha e será realizado lá o exame da mamografia, fora a educação em saúde que a unidade vai estar promovendo e outras coisas como citologia oncótica, pode teste de sífilis e HIV rápido. Aí se sintam convidadas para ir no dia 27, é um sábado, o dia todo. E eu gostaria de agradecer a equipe aqui da Rádio Aconchego Milharal, que sempre, ai meu Deus do céu, como é que eu posso dizer, bem acolhedores com a unidade da gente e abre o espaço para a gente estar divulgando alguns eventos da unidade. E agradecer os ouvintes. E agradecer aos ouvintes. Agora, só relembrando, no dia 27/10 vai acontecer um evento na Unidade de Saúde do Engenho do Meio para fortalecer o Outubro Rosa, como é que eu posso falar? É um programa ministerial que todos os anos acontece no mês de outubro. Aí lá vai estar um mamógrafo que vai estar destinado para as mulheres com a faixa etária, que é a faixa etária do rastreamento para a doença, de 50 a 69 anos. Mas fora o mamógrafo, vai ter educação em saúde e outros eventos dentro da unidade. Sinta-se convidada, é dia 27, a partir de 8 horas da manhã. Obrigada a todos e até terça-feira que vem.